Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Após baixar o aplicativo, digite no campo de busca Geografia Rock. E ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Tudo que você quer ouvir. Toca primeiro aqui. Melhor música do momento. Gosto musical de primeira qualidade. Só aqui você ouve todos os hits. Simplesmente demais. A gente toca o que você quer ouvir. Tem som em músicas. Então, pensou? É a Geografia Rock. A rádio que faz a diferença. Nove e cinco. Muito boa noite, o programa Mistura Fina, que traz a geração da nova geração do rock, está no ar, está começando mais um programa de toda segunda-feira, das 9 da noite até as 11, 2 horas, só com autoral, bandas autorais, é o Brasil, Autoral Brasil. Vamos começar com nossa abertura. Noala. Quickly. Desmone. Overdeep. Patrick Seixas. Atenção, passageiros. Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Piloto Geografia Rock 2023. Você ouve a partir de agora na sua rádio Mistura Fina. Mistura Fina. O som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Talvez não tenha tempo. Minha solidão. Tem tanta pressa pra te amar. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui, ó. Geografia Rock. E a gente começa com essa aí de Zé Dias, banda formada por Tina e Petri, lançando novo som, Sente o Poder. Voz bela, potente, de Tina, abrindo o Mistura Fina. nova geração do rock brasileiro e do mundo. Ver o Mar, Estereofônica, nova música da banda daqui de Porto Alegre. E agora, Yarrow, Dark Fry, banda de heavy metal da França. Mistura Fina. Você está ouvindo Mistura Fina. than it's fed by. Twisting your curse to get your poison at the right time. This little devil inside, you know it. Come on, come on, just one more hit. Then again, that's hard to die for. Roots in your lungs and sap in your blood. Before the regrets got closer. Are you a friend of me? Are you afraid of me? Let yourself invade by your dark flower. There is nothing in me like a creeper. Crying in my chest and devour. All my secrets and my desires. Does anybody know? I feel the vines moving faster. Dying my guts to get sour. I'm sorry that I can't control now. Does anybody know? She turns tears into ink.

Mistura Fina. O som da nova geração do rock. Da nova geração do rock. Vamos ouvir agora, curtir um pop rock da nossa bela, encantadora Heaven T. Batista. We'll be right back. o som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Siihen istumaan, hei, enkeli, miten tunsitkaan murheen murtaman, hei, sinä, kuinka osaatkaan katseen lohduttaa, hei, enkeli, kaunit siipesi, laita ylleni. Anna selkääni. Graus em Porto Alegre, 92% da umidade relativa do ar, 21h47, a gente vai num rápido intervalo, a gente já volta com mais show de bandas autorais aqui na Rádio Geografia Rock. Melhor programa de música e negócio na Rádio Geografia Rock. Business Rock. Terça-feira ao vivo às 18 horas, quinta-feira às 22 horas e no sábado às 17 horas. Todo programa, um bate-papo descontraído com quem entende de negócio, economia e carreira. Business Rock. E muito mais, sempre com grandes empresários e executivos. Geografia Rock. Na trilha do blues, os melhores blues de todos os tempos, quarta-feira, 21 horas, aqui na sua Rádio Rock, Geografia Rock. Sextas-feiras, às 21 horas, tem programa Geografia do Rock. Informação e o melhor do rock em rede com a Rádio Manauá. Programa Rock Sem Fronteiras, sexta-feira, às 19 horas. Em rede com a Rádio Zona Viva. Rádio Zona Viva. viva. O som das guitarras. Os clássicos, curiosidades, as superestrelas, novidades e muita energia. Aumente o volume, venha romper os limites do som. No Rock Sem Fronteira. Rádio Zona Viva. Aqui na sua rádio. Geografia Rock. Na brisa do reggae. Toda quinta-feira, às 21 horas, aqui na sua Rádio Rock, Geografia Rock. Sun gazes through the night, sun gazes through the night, sun gazes through the night, sun gazes through the night, sun gazes through the night. E voltamos de novo. Um salve aí para São José dos Campos, que está na... ouvindo, nos ouvindo para Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, Ponta Grossa, Paraná e no mundo, os Estados Unidos e a Alemanha também estão conectados na Rádio Geografia Rock. No bloco anterior, esqueci de falar, né? Rolou então a Nick, é uma banda, é o por trás de a Nick, tá uma grande potência, Ana, é uma banda da Finlândia. Depois ouvimos a bela e doce vocalista Heavy Tim Batista com o seu pop rock, Look Ahead of You Now. Ouvimos Estereofônica, Deveria Estar, Patrick Seixas, Era Uma Vez Inês Cortez, Videogame, Se Fosse Amor, Yellow Dark Flower, Estereofônica, Pra Ver o Mar, com participação de Fabrício Becker, da banda Vera Louca, Zedes, a talentosa e bonita Tina, Zedes é a banda que é composta por pela Tina e pelo Petri, com o novo single que eles estão lançando em todas as plataformas digitais, Ghost Under Your Sky. E mais tarde vou tocar, vocês vão ouvir o DJ Highlander, que criou um novo gênero musical, Lo-Fi. Você vai ouvir Shy Fi The Mother. É o novo single deles também, que já tá rodando na Rádio Geografia Rock já uns 2-3 meses. Não, opa. Umas 2 semanas. E agora nós vamos ouvir uma banda da Sérvia, que é Bucolic Sugazes, que é a minha preferida. Gosto muito dessa música e acredito que vocês vão curtir também. Seems to save us. Geografia Rock, a Rádio Rock. Muito bem, voltamos de novo. Você vai ouvir agora uma música da Pennsylvania, Rumble Music, End of the Age. Rumble Music é um country, é um gospel, é uma música gospel, mas tem uma pegada roqueira bem, bem interessante. Eles mandaram o repertório deles aqui para a rádio, né? E nós aceitamos tocar as músicas dessa banda. É bem legal, nós gostamos e acredito que vocês vão curtir também. Rumble Music é Thomas e Gina Todd, de Hermitage, na Pennsylvania. Eles tocam uma mistura eclética da música cristã antes do álbum The Hardway. Antes do álbum Hardway, também lançaram dois álbuns, Country Gospel, intitulados Something of Everywhere e The Countryside. Também lançaram um álbum de Natal, só com música natalina, chamado Very Humble Christmas. Vamos curtir então? Vou colocar End of the Age. Eu acho que na tradução é o fim dos anos, uma coisa assim. Horas.

Você está ouvindo Mistura Fina. I should have known they'd never last. If I knew then what I know now, if I knew then what I know now, would it change? Or stay the same? Inside my only friend, talking about the things that we would do, and laughing at the stories we both knew. If I knew then what I know now, if I knew. Essa sua música que a gente coloca na programação. 51 99922 3239. Esse é o WhatsApp da nossa rádio. Ou acesse geografiarock.webradiosite.com. Lá tem uma lista que você pode escolher a sua música preferida. Todas as manhãs no programa Cafeína. A Rádio Geografia Rock mantém os ouvintes informados sobre os principais acontecimentos, previsão do tempo, o que rolou no mundo dos famosos e as previsões astrais para o seu signo. Cafeína, na Geografia Rock, de segunda a sexta, 7 da manhã. Jornal Café com Notícias. De segunda a sexta, das 6 às 7 horas da manhã. 10:22. Geografia Rock. Mistura fina. Vinte e duas horas e 27 minutos. Tem mais meia hora de programa. Você ouviu Cabine 5 e 1, Batedor de Carteira, uma banda de Caxias do Sul. Ouviu também Highlander, China By the Mother, Amped, If New Ven, Visionários, uma banda de Porto Alegre. Eles começaram com fazendo cover do Charlie Brown Jr. Tocamos Vamos Viver, Também rolou Zeds, I want to breathe your standard. Patrick Seixas, Penelope, Esperando Polícias, Ham Music, End of the Age, Bucólica, Sugazes. E começou o bloco com Anig. Vamos ouvir agora uma banda de Goiânia, Dom Barão Trio. Dom Barão Trio, Bate Gás. Geografia Rock. A minha vaga nunca saiu. Todo mundo na rua colocou como estacionamento. Sei que era para os caras que vinham em um carro que até qualidez. Levar para o hotel turistas do Ferry. Na minha casa quase não se come maionese. Ponteiro nem mexeu. Entrei na loja de conveniência com R$1,99 para misturar a gasolina ao álcool gel. Dá o tranco naquela parte desse pistão histórico. Prefiro bicicleta, cuidado com o petróleo do capeta. Pra acabar ali na esquina é bem melhor e sair da bate-caverna. Tem que plantar um queiro, ao menos empurrar pra ser útil. Acabou. Move Sons leva o ouvinte às estreias da semana, os filmes em cartaz, os clássicos do cinema mundial e nacional. A ao som das trilhas sonoras. Todo sábado às 4 da tarde e no domingo às 5 da tarde, aqui na sua Rádio Rock, Geografia Rock. Essa é a sua rádio, Geografia Rock. Programa Frequência Máxima. Trazendo só as melhores músicas eletrônicas para começar o sábado à noite aqui na Geografia Rock. Sempre à meia-noite. Esta é a Rádio Geografia Rock. Programa Rock Party, a festa mais rock and roll do planeta. Todo sábado, às 10 da noite, aqui na Rádio Geografia Rock. Geografia Rock. Você está ouvindo Mistura Fina. Mistura Fina. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só me pegar. A solução é alugar por aqui. Tem o Atlântico, tem lista pro mar. Aqui na zona é o jardim do quintal. E o boladeiro tá no nosso final. Tá voltando para cá. Geografia Rock. Eu vou conseguir, pois quando eu quero. Eu aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. O que eu quero, eu vou conseguir. Page. Over deep. Patrick Sessions. Estereofônica. Mistura fina. O som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Sou tão sem tanta pressa pra te amar. todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui, ó. Geografia Rock. Geografia Rock, a Rádio Rock. 10h48, tá quase chegando no final. Você ouviu o medley do Patrick Seixas com várias canções do rock que ele interpreta, o Raul Seixas. Você viu também Desmonia, banda sueca, My Friend. Ouviu Tom Barão, trio, banda de Goiânia. E vamos agora ouvir The Shadow Gone Away Build, um rock instrumental. E na sequência, Venturi, uma banda daqui de Arvorezinha, do Rio Grande do Sul. Essa é a sua rádio Geografia Rock. Yeah. fique ligado. Super Live, aqui na Rádio Geografia Rock. Geografia Rock. Isso nós iremos realizar no dia 22 de junho, às 15 horas, uma outra Super Live, uma panorama chamada Panorama da Geografia Brasileira, onde nós teremos pessoas da região norte, da região nordeste, da região sudeste, centro-oeste, sul, enfim. Iremos trazer vários nomes aqui, que ainda alguns estão ainda em confirmação, mas podemos aqui já trazer alguns nomes que estão em fase de confirmação ainda, mas que provavelmente estarão conosco. Professor Carlos Bordalo, da Federal do Pará, Luiz Cruz, da Estadual do Ceará, Beatriz Ribeiro Soares, da UFO, Renato Emerson dos Santos, do UFRJ, Rafael Sanzio, da UNB, a professora Érica Colisco, não sei se está correta a pronúncia, da Federal de Pelotas, a Cleide Rodrigues, da USP, a professora Selma Simões, da USP também, Mônica Massal, da UFRJ, Alessandra, também outro nome complicado aqui, Machenelli, não sei se está correto, que ela é indígena, tá certo? Professora indígena, Homero Chaves, da UFC, a professora Alessandra da UNI, certo? Ana Cláudia Giordânia, da Federal Fluminense, e Hélida Toneto, da Federal do Rio Grande do Sul. Então, será uma próxima Super Live no dia 22 de junho, às 15 horas. Já contamos com a divulgação de cada um de vocês. E também já antecipar uma terceira Super Live, que ainda não temos nomes, mas que também já é uma intenção minha e da professora Wanda, que é uma grande parceira, que é a Super Live dos Jovens Geógrafos Brasileiros. Ou seja, vamos trazer aqui aqueles jovens... Fique ligado. Super Live, aqui na Rádio Geografia Rock. Geografia Rock. E o Mistura Fina fica por aí, fica... Termina, a gente termina com Venturi, essa banda de arvorezinha aqui do Rio Grande do Sul. E segunda-feira tem mais. No mar de lama eu perdi de estar em um bom lugar. Pra ver que eu me Geografia Rock. Romântico. O rock a or. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul. Geografia Rock. Take me to your heart. Show me where to start. Let me play the part of your first love. No, you can't tell. It's like me all the time. All the time. I have loved you and I always will. Call it crazy, but I know someday you could hold you. Though I wish I really could. Just care for you. A little time, I think it's over. To forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? Ouça o Rock Aor de segunda a sexta às 23 horas e nos domingos às 21h30 aqui na Geografia Rock. Agora na Rádio Geografia Rock. Rock Aor. Chegou a hora de amar. Chegou a hora de se apaixonar ouvindo aquele rock romântico com um toque especial. Muito mais romantismo na sua noite. É hora de Rock Aor. Está no ar Rock Aor. As músicas inesquecíveis na batida do seu coração. Rock Aor. Dois.